quero sorrir. Recortar o que chorei. Não quero mais. Não quero mais saber de ti. Vou me recuperar. Quero sorrir. Quero sorrir. Já não basta pra dizer tudo que sinto. Quando bate um coração, pra evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Já não basta pra dizer tudo que sinto, sinto. Quando bate um coração, pra evitar os sofrimentos.